Amaury Pontieri, ele que é jornalista, é coordenador pedagógico também de um curso que vai acontecer aqui na cidade de Foz do Iguaçu, com a questão aí de roteiros, né, para cinema. Quem está promovendo é a Escreva, a Escola de Roteiros Evolutivos Assistenciais. Bom dia, Amaury, tudo bem? Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos. E olha, vem gente de peso aí para participar dessa atividade, né, desse curso inédito aqui em Foz do Iguaçu. Teremos até um dos palestrantes, conferencistas, professores aí, é o Lauro César Muniz. Isso, Guilherme. Lauro César vai estar conosco aqui na abertura do curso, que vai ser agora dia 23 e 24 de fevereiro, final de semana, né? E ele aceitou o nosso convite e é um dos grandes nomes aí da área de roteiros que vão estar aqui conosco, né? O Lauro César, que foi autor, dramaturgo, autor de roteiros aí para cinema, televisão, de autor de livros, né? Então é uma produção incrível aí, sucessos aí de todos os tempos aí da televisão. E inclusive a novela O Salvador da Pátria. O Salvador da Pátria é um dos trabalhos dele mais, assim, conhecidos, né? Teve outras também que marcaram a época, tipo O Casarão, na década de 70, né? Tem vários trabalhos dele que só foram, assim, memoráveis, né? E antes de falarmos até de outros, né, palestrantes que virão para participar desse curso, gostaria que você explicasse um pouquinho aí sobre as características dele, né? Para quem é voltado, como é que vai funcionar, enfim, é uma capacitação, inclusive, bastante extensa, com mais de um ano de duração até. Exatamente, é um curso aí, é um super curso de roteirização, né? Ou seja, a pessoa, ela vai aprender os fundamentos da narrativa dramática, da narrativa para, não só para ficção, mas também para documentários. É um curso que pretende ser bastante abrangente, com bastante aplicação em muitas áreas, né? Então a pessoa, ela vai aprender os fundamentos para escrever não só o roteiro de cinema, mas o roteiro de hoje em dia, que está muito em voga também aí, de séries, né? Então você precisa também ter uma linguagem para prender a atenção na narrativa da tua história. É voltado para as pessoas que têm interesse, né? Às vezes a pessoa, ela tem uma ideia e fala, puxa, queria transformar isso num filme, num seriado, num programa de TV, ou mesmo num audiovisual para internet, para web, para YouTube. Então nós queremos fazer a aplicação do roteiro para onde a pessoa precisar. No mercado corporativo também, às vezes para o trabalho, ela quer pegar e usar, fazer o audiovisual para divulgar o negócio dela, por exemplo. Então ela aprendendo a fazer o roteiro, ela já vai... O roteiro, a gente pode fazer uma analogia, sabe, Guilherme? Que ele é como se fosse a planta de uma casa que você vai construir, né? Então não dá para a gente pensar em construção de uma casa, por exemplo, direto, sem você fazer aquela... o blueprint, que se chama, né, a planta baixa aí da casa. Então, aprender a casa. Com a diferença que a planta da casa precisa de um arquiteto especializado. E o roteiro, na verdade, se você aprender os fundamentos de como conduzir uma boa história, aprender aí as técnicas de redação adequada, qualquer pessoa com suficiente vontade pode aprender a fazer um roteiro. Pois é, porque é aquela história, né, que até muita gente comenta, né, de que ideias boas muita gente tem. Falta muitas vezes aquele método ali, né, para colocar no papel, aquelas técnicas ali. Enfim, até o nosso Joldemar Corrêa aqui na mesa de som, né, a questão aí, ele estava de férias agora em janeiro e nos mandava ali por WhatsApp, né, dizendo, olha, eu pensei numa ideia de filme assim, assim, assado, né? Enfim, o que falta muitas vezes é essa técnica, esse incentivo até para colocar no papel. Exatamente. Uma boa notícia aí para o Jô e para todos os ouvintes que têm interesse é que você pode ter a oportunidade real de tirar aquela ideia da cabeça e colocá-la no papel. Isso é um dos grandes mitos, né? As pessoas acham que a ideia só ela é suficiente. Não é. A ideia, ela precisa estar no papel e pronta para aí sim conseguir uma produtora, conseguir alguém que seja disposto a filmar aquilo e transformar aquilo num sucesso, seja na web, seja na televisão, seja no cinema, onde for. E o Paulo André está conosco aqui no estúdio também. Eu acompanho algumas publicações que ele faz ali no Facebook falando sobre essa questão do curso. E eu vejo que tem ali interesse de pessoas de fora de Foz do Iguaçu, de fora da região, também aí jovens, né? Pessoas mais jovens aí com interesse em aprender essas técnicas, essas metodologias para se escrever um bom roteiro? Exatamente, né? Nós temos hoje já inscritos aí no curso pessoas de vários lugares aí do Brasil, não só aqui de Foz, né? Então tem alunos já do Rio de Janeiro, de Curitiba, de Belo Horizonte, de Santa Rosa, do Rio Grande do Sul, de Maringá, né? Então já tem muita gente interessada que virão aqui. Os encontros com os grandes roteiristas aí, eles serão de 2 em 2 meses, mas intercaladamente nós vamos ter atividades numa plataforma web, né? Então é um curso que a gente pode dizer misto, né? Ele é semipresencial, terão encontros aqui periódicos e também nos intervalos teremos seminários web, onde as pessoas vão poder assistir nas suas casas. Nós vamos ter atividade de leitura, vamos assistir filmes juntos e fazer análise crítica, debates com esses roteiristas aí famosos. Então é uma série, o curso está sendo pensado para ter elementos e técnicas didáticas aí para realmente internalizar as técnicas, dar as bases aí do que a gente chama de storytelling, né, que o domínio da narrativa dramática, de como contar uma boa história, porque você sabe, né, o ser humano, ele é um contador de histórias por natureza, né, desde a Idade da Pedra lá, o pessoal já desenvolvia o primeiro gênero, vamos dizer assim, é a narrativa, né, que surgiu na humanidade. Primeiro oral e depois escrita, né? Então, os primeiros clássicos aí da literatura são todos dessa área aí. Você pega uma Odisseia, né? Você pega ali, tanto a Odisseia, a Ilíada, né, que são os primeiros grandes romances aí do mundo ocidental, era a narrativa da história da Guerra de Troia e da volta de Ulisses para casa, né? Então, são os primeiros gêneros e você prendeu quem está assistindo a história, ou quem está lendo a história, ou quem está assistindo, no caso do audiovisual, do roteiro, você precisa ter realmente a técnica, e isso é o que faz a diferença entre uma boa história e uma má história, um bom filme, um mau filme, um bom documentário ou um mau documentário. Né? E eu vou até fazer um comentário aqui, porque, olha, o que me limita muitas vezes a consumir o produto cinema é a quantidade de histórias ruins que a gente vê sendo filmadas por aí. Como é que eu classifico como ruim? Assim, não no sentido de, se eu gostei ou não gostei. Mas histórias mal estruturadas, muitas vezes com um final forçado, alguns elementos previsível, que não... Previsível. Alguns elementos também que não se sustentam durante a trama. Enfim, até essa atividade agora da Escreva vem até para suprir um pouco disso, essa necessidade aí de que tenhamos histórias cada vez melhores para atrair cada vez mais público também para essa atividade? Excelente questão que você levantou, Guilherme, porque realmente o que se passa? Você pode ter um bom filme, né, que seja realizado, e você pode ter um mau filme. A diferença, muitas vezes, está no roteiro. Você ter um bom roteiro nem sempre gera um bom filme. Agora, se você tiver um mau roteiro, com certeza não vai haver um bom filme, né? Então, o roteiro, ele é a base, ele é a condição que você vai ter mais primordial para gerar um bom filme. Uma boa história, ela gera um bom filme. Então, isso precisa contar. Se você estiver criando aquela história, se você tiver, mesmo que seja o roteiro adaptado, né, que a gente chama, que é quando você pega uma história já existente, mas você vai adaptar ela para aquele formato menor, que seja de um filme, seja de um curta-metragem, alguma coisa assim. Então, isso vai haver a preocupação, nós vamos falar muito sobre isso no curso e também a mensagem que o roteiro, no caso, vai passar, né? Ou seja, a gente vê muita coisa hoje em dia que não agrega nada, não acrescenta nada, são condições e histórias que, pelo contrário, às vezes até desensinam, né? A pessoa vai assistir aquilo ali e desaprende muita coisa. Então, nossa grande preocupação é de também, no conteúdo, né? O que que nós vamos contar? Qual é a mensagem que a gente vai passar através daquele roteiro, através daquela história? Isso vai ser um dos tópicos principais, né? Isso é um dos diferenciais desse nosso curso Escreva Roteiros aí. Com a condição assistencial ou de aprendizagem que a gente vai transmitir com o nosso curso. E além de Lauro César Muniz, que a gente já citou aqui, são vários nomes já confirmados. Gostaria até que você listasse alguns deles aqui, porque com certeza, né, as pessoas ouvindo aí e percebendo a importância, né, desses nomes aí, terão uma base realmente do que será todo esse conteúdo trabalhado ali. Isso, a gente vai ter aí nomes aí consagrados, além do Lauro César, aí, que é um veterano da área de roteiro. Nós vamos ter uma professora da Escola de Cinema, Darcy Ribeiro, que é a Ioia Wurtz, também, né, que ela é também roteirista de filmes consagrados aí, principalmente da década de 80 aí, Bete Balanço, Rock Estrela, ela era roteirista da Malhação também, da Globo. Nós vamos ter o Paulo Cursino, né, que escreveu grandes sucessos aí recentes do cinema, De Pernas pro Ar, Os Farofeiros, né, então tem um monte de gente boa aí. O Marcelo Andrighetti, que é o criador da Escola de Roteiro e da Casa do Storytelling, né, então é um outro nome também de peso que nós vamos ter. O Francisco Ramalho Júnior, que inclusive é diretor de cinema e produtor e roteirista, e foi um dos produtores do Beijo da Mulher-Aranha, que ganhou o Oscar de Melhor Ator em 1986, né? Então um filme premiado com Oscar é produção dele. Então são nomes que vão estar conosco aí, periodicamente. O curso tem duração de um ano e meio, mas além desses nomes, nós vamos ter também os seminários web. Então, uma pessoa que já também confirmou participação é a Maria Paula, né, atriz aí também de filmes aí de comédia bem importantes e da Globo, né, a roteirista do Caceta e Planeta. Então ela vai também falar com os alunos, conosco, vamos fazer debates com ela aí nos intervalos entre as visitas presenciais aí dos roteiristas, dos grandes roteiristas. E as aulas normais também que nós vamos ter, onde nós vamos passar os fundamentos aí do bom roteiro, vamos fazer a assistência aos vídeos e aos filmes e os debates didáticos aí. E eu vejo aqui que a programação ela é bem tranquila com relação aos encontros presenciais, eles vão acontecer em média uma vez a cada 2 meses, né, a partir de agora, de 23 e 24 de fevereiro. Também tem todas essas atividades que você citou aí, as atividades online, enfim, um roteiro, até o roteiro do curso aí bastante completo, para que a pessoa que tem interesse saia dali bastante capacitada. Exatamente. E só complementando, Guilherme, uma coisa interessante também é que o roteiro, ele no curso não é só teórico. As pessoas, elas durante esse período, elas vão então aplicar esses conhecimentos, vão gerar roteiros, vão aprender a escrever o roteiro na técnica correta, e esses roteiros eles vão receber, a pessoa que quando estiver escrevendo esse roteiro vai receber uma mentoria também online aí, que ela vai poder tirar dúvidas e vai gerar ao final do curso, vamos dizer assim, o trabalho de conclusão do curso, ela lançar e apresentar um roteiro completo escrito por ela, com a ajuda aí dos professores, né, dos mentores. E então, essa vai ser a formatura do curso. Ela vai ter um trabalho, então, dela, que ela produziu com a ajuda e com a informação toda que ela recebeu no curso. E as vagas, elas são limitadas. Eu vejo aqui que o primeiro, segundo e terceiro lote, inclusive, já esgotaram. Tem um quarto lote aberto? Isso, nós estamos ainda com o quarto lote aberto. O curso, como você falou, ele vai começar dia 23, então tem aí um pouco mais aí de 2 semanas aí. E as pessoas que já estão se inscrevendo, elas já estão recebendo aí algumas atividades, elas já vão ter acesso à plataforma, então já vão poder começar a ler, já vão poder, por exemplo, ler as resenhas do filme que nós vamos analisar no primeiro final de semana. E já tem algumas atividades de leitura que elas já vão podendo adiantar e já vão podendo entrar no clima do curso também. Quem quiser outras informações, quem está nos ouvindo agora, ficou interessado, quais são as formas de contato, enfim, no Facebook tem informação, quais são as recomendações, as orientações? Eu acho que a melhor recomendação é entrar na página do Facebook, Escreva Roteiros, né? Hashtag Escreva Roteiros. A página chama Escreva Roteiros mesmo. Lá você vai encontrar não só a programação completa, como é que vai funcionar o curso, datas e tudo, valores. Aí você também pode mandar um e-mail, né, para você conhecer melhor, se você tiver alguma dúvida. Mas as informações básicas estão na página do Facebook, eu acho que é a maneira mais fácil. E inscrições e informações também, a pessoa pode ir diretamente lá na recepção do CAEC, onde ela pode presencialmente também fazer a inscrição. Mas no Facebook e pelo e-mail que tem lá, a pessoa pode conhecer bastante aí a ideia do curso e as informações. Tive a satisfação de conversar aqui com a Mauri Pontieri, falando sobre esse curso, né, da Escreva, Escola de Roteiros Evolutivos Assistenciais, aqui em Foz do Iguaçu. Muito obrigado pela participação e sucesso em todas essas atividades. Quem sabe aí, né, desse curso saiam bons roteiros e, por que não, Foz do Iguaçu no futuro um polo de cinema. É isso aí, essa é a ideia principal, assim, a finalidade principal nossa é isso, é fomentar Foz do Iguaçu aqui, o audiovisual na fronteira aqui, né?